Mina, o CD rolou. Eu sei, Deus falou no teu coração. E eu quero selar no teu, na tua alma e no teu coração tudo que foi feito neste trabalho. Que o amor de Deus o Pai, a graça eterna do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as eternas doces comunhões e consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Levanta e anda.